Tu és o alvo da minha, mais do que tudo, Senhor. Tu és o alvo, Tu és o alvo, mais do que tudo, Senhor, mais do que meus planos. Tu és o alvo, Tu és o meu alvo principal, vida, Senhor, mais do que as minhas aspirações profissionais, tu és Senhor. O alvo da minha, oh, mais do que qualquer bem, mais Senhor, do que qualquer riqueza, Tu és o alvo da minha vida, tu Senhor. És o alvo da minha vida. A Bíblia fala que enquanto o povo de Israel estava no deserto, enquanto Moisés conduzia o povo pelo deserto, Moisés disse: olha, vem, o Senhor está tirando você da terra do Egito para uma terra boa que mana leite e mel. Deus começou a dizer promessas para aquele povo, e todas as vezes aquele povo entrava em desespero, entrava em murmuração e rebelião, porque ele estava esperando: olha, Moisés, quando é que vai se cumprir? Quando é que vai se cumprir, Moisés? A gente já está andando aqui há tanto tempo. O povo reclamava de água, o povo reclamava de comida. Só foi Moisés subir ao monte para o povo construir um bezerro de ouro e começar a adorar. Mas enquanto o povo estava atrás da comida que perecia, enquanto o povo de Israel inteiro estava atrás de uma água que eles beberiam, mas teriam sede novamente, a Bíblia diz que Moisés estava lá no cume do monte. Enquanto o povo estava preocupado com as coisas, Moisés estava em cima do monte dizendo: Senhor, revela-me quem Tu és, Senhor. Revela-me quem Tu és. Eu não posso dar mais um passo sequer se o Senhor não estiver comigo, Deus. Não me faça entrar na terra prometida se o Senhor não estiver comigo. Meu amado, o que é a terra prometida sem a presença de Deus, meu querido? O que é o manifestar das promessas de Deus na tua vida se Ele não estiver contigo? Moisés dizia: Senhor, revela-me quem Tu és, mostra-me a Tua glória. Eu quero Te conhecer, eu quero Te conhecer, eu quero Te conhecer. Deus fez uma proposta para Moisés, dizendo: Moisés, eu vou fazer de você uma grande nação, Moisés. Moisés disse: Senhor, mas Deus, eu não estou preocupado com isso, eu quero Te conhecer. Eu quero Te conhecer, eu quero a Tua presença, Senhor, mais do que tudo. E aí Deus diz a respeito de Moisés, Deus diz: olha, com os outros profetas eu falo através de visões e de revelações, mas não é assim com o meu servo Moisés, não é assim com o meu servo Moisés. Com ele eu falo face a face, como a qualquer um fala com o seu amigo. Deus chama Moisés de amigo, porque Moisés, acima de qualquer outra coisa, ansiou conhecer o Senhor, desejou conhecê-lo mais do que tudo. Meu amado, se o teu tempo, se a tua dedicação maior, a dedicação maior do teu tempo, do teu esforço, dos teus dias, for em prol do reino de Deus, for para conhecer o Senhor e prosseguir em conhecê-lo, meu amado, oh, eu tenho certeza que Ele vai colocar você num lugar separado, no lugar onde só os amigos do Senhor estão. Oh, todos aqui querem conhecer mais dEle. Quero Te conhecer, quero Te conhecer, eu quero Te conhecer, quero Te conhecer, quero Te conhecer, oh Senhor, eu diga, eu quero Te conhecer. Eu quero Te conhecer, eu quero Te conhecer, Senhor. Eu quero Te conhecer. prosseguir. Este é o alvo, Senhor, te conhecer, te conhecer e prosseguir. Tudo que eu quero pra minha. Qual é o teu alvo, meu querido? Qual é o teu alvo, meu querido? Coloque o Senhor em primeiro lugar, querido. Busque primeiro o Senhor e o seu reino. Oh.